72, Decolados 42, controle 1, 19, decimal 35, tenha um bom voo. Decolados 35, tá bom, obrigado. Para o site, 9-0 a bordo, 2 horas e 10 da manhã, alternativa 2. Ouvido, Xané? 9-0, 90, 2-4. Ciente, direita, Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, o ajuste no 0-4. Direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, ajustado no 0-4, caminha 2-4. Máximo 1134, POB 131, 2 horas e 10, Aracaju. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 04, voo no 134. Pátio, Índia e no ponto de espera 1895, obrigado, boa noite. Salvador, Rio 98, 1-0. Boa noite. Salvador, Guarulhos, 340, aguarda a cota no pátio 3, número 1 para a cota. Boa noite, aguarda. Salvador, boa noite, Xané 6224, ponto de espera 1-0, nosso trajeto live. Quente, Xané 6224, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Entre alinhar e decolar, 1-0, Xané 6224. Só confirma o treinador 2-4, alinho com a quem, com a linha de decola no 1-0. Linha decola, o vento 1 centena, com 0,9 nós. E treinar ali decolar, 1-0, treinador 2-4. Só aí, boa, o 1-1-3-4, ponto de espera, 1-0, pronto, chegando ali. 1-1-3-4, boa noite, após a rolagem do R2 da Avianca, alinhar e manter, cabeceirão no 0. Faz o Airbus, a linha mantém 1-0, voo 1-3-4. Salve 98110, cópia. A frota? Guarulhos, 340, via rota Zulu 10, Taubaté. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, aciona 5052, e 98110. Guarulhos 340, nota Zulu 10, até Taubaté. Decola da 10, com curva à direita no perfil da Eule da Motiva. A frequência do controle 11935 e o transponder 5052, o Rio 9810. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acionar Rio 9810. Já está pronto para o pushback e acionamento, Rio 9810. Ciente autorizado, chame táxi, Rio 9810. Vai chamar. Decimal 35, 8662, obrigado, bom trabalho. Alfa na escuta? Alfa GSL. Não era só para confirmar se ainda estava na escuta? Ainda aguardando para o reboque devido à movimentação das aeronaves no pátio. Quatro, mais um minuto para decolagem. Autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 099. Livre decolagem, voo 1134. Alessandro G34, que é autonomia, alternando o Galeão. Zero, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 e Índia. O ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1014, bom voo. Levitar, pátio 3, pátio 1 Índia. O ponto de espera da 10, a torre 118.95, boa noite, obrigado. 134, decolado ao 53, controle. 1935 agora, tenha um bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Ground, American, November 191, Alpha, November. Romeo, call sign, please. American Airlines, November 191, Alpha, November. Go ahead. Yes, we'd like to tow the aircraft from apron 3, position 2, to gate 11. 1-1. Roger, America, November 191, November, stand by for making your tow. Stand by. Azul Alpha, Yankee Alpha, na escuta? Foi não. Azul Alpha, Yankee Alpha. Autorizado, inicial reboque, agilizando o quanto possível até a parte 3, na escuta permanente, o Alpha, Yankee Alpha. Ok, agradeço. 1-1-0 graus, 089. A linha e decola na 10, Rio 9810. Salvador, boa noite. Boa noite. 723, só passando externo, com 3 recados. Bruno, 723, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. 120 com 10 nossos, livre pouso pela pista 10, agora 723. Rio 9810, decolada 57, controle 119.35, tem um bom voo. 7935, controle, boa noite, obrigado. Alfa 3. Sente, retorne-te ao término do reboque. O Alfa é aqui, Alfa. Alfa, agradeço. Torre, boa noite. Eu vou. Vou na 868, estabilizado. Passou 366. Sente, gol no 868, continue a aproximação, reporte Serra Victor 3102, embaixo e travado. Passará o 72. Gol no 723, no solo ao 0200, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, vamos lá, 72. Seria no 723? Afirmo. Seja no 723, prossiga Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 723. Voo no 868. Voo no 868, cheque o trem, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Baixado checado, livre pouso, pista 10, voo no 868. Voo 868, solo 04, direita solo 121, decimal 9. Direita 129. America Airlines, November 191, November Ground. Go ahead, John. Okay, clear, please, clear to start your tow via April 3 and come back to join on the April 1. Okay, clear to start tow on April 3 and call you back prior to entering April 1. American November 191 after November. Bravo 1868, point. 868, bom dia, prossiga via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01. Paulo Azul, Alfa e Yankee, Alfa, finalizando o reboque, muito agradecido, um bom serviço aí. Gente, Alfa e Yankee, Alfa, tá, boa noite. Portugal 020, clear to Lisbon, Lima, Papapapa Tango, flight level 350, via Upper East 50, until Mossoró, Mike Sierra Serra, then Upper November 866, until Magno position, after Magno, according flight plan routes, departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Dilub transition, Delta, India, Lima, Uniform Bravo, Dilub transition, squawk code 5066 and control departure frequency 119.35. American November 191 Alpha November. November 91, to enter Apron 1 until stand 1111. Report finished. Clear to gate 1-1, thank you. Medicine, November 191, after November. Solo 15, à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 1098. Solo Salvador, boa noite, gol 1098. Próximo 098, alfa, reportando-se da Juliette para ingresso. Observa a passagem do tráfego à esquerda, está ingressando na parte principal em reboque. Após o tráfego da American Airlines, prossegue a via Juliette para o portão 02. E após a American Airlines, prossegue para o 2, 09. Mirante, voo 9170, prossiga. Tem informação aqui, por gentileza, nível 370 para Campina Grande. Ainda tem autorização, só um minuto, para cópia, voo 9170. Voo 9170. Se não puder combinar as outras 139, tudo bem, se não, convio 370. Boa noite, o Trans 3 do Ciclo, escuta. Boa noite, o Trans 2, táxi via Alfa, reportando Juliette para ingresso. Alfa, no ingresso da via Juliette, vai prosseguir remota 1-2. Juliette, remota 1-2, obrigado. Grande 390 aprovado, via Brasil 1-0 até Neuma, após Neuma direto Campina Grande, decolada 1-0, curva à esquerda após a decolagem na subida Puca, Jamo, Zipar, aciona 5073, controle 1-19-35. 2018, estabilizado, ele é 5-0. Brasil 407, reporta baixada travada, altímetro 1014. E 14 vai reportar a baixada de trabalho. Controle. 7 Golano 70, botão 9, chame pronto. Chamarei. Vento 120 graus, 109 nós. Autorizado pouso no 0, azul 4107. Bravo, azul 27, no 3, meia dúzia de milhas, no final vai ser aprovado visual. Boa noite, 27 no 3, altímetro no 0 no 4, aguardando pista livre. 0 no 4, aguardando 27 no 3. Sul 32 na direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. 21 à direita, graça boa. Até a próxima. É. O 6908 livrou a se escutar. Boa, 6908 Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, muito graça. Azul, 908. Externo, baixado e travado, 2224. 2224, sem fluido autorizado, pistão 0, vento 120 graus, com 08 nós. Teve pouso, 2224. Com 9, o gol 1 está 0. É o gol 1868, portão 1. Gol 1868. Aguarde só mais um minuto para iniciar o pushback. Está pronto apenas para a cópia? Afirmativo. 868 Aracaju, 230 aprovado. Via Golfo 677. Decolador 1-0, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5067. Controle 119, decimal 35. 230 autorizado pela Golfo 677 para Aracaju. Decola 1-0 com curva esquerda. Perfil Puca, Jamo, Aracaju direto. 5067-1935 ao controle, boa noite, 68. 8, boa noite, 68, portão 1, aguarda autorização do pushback. Bom, fico com o trabalho. Boa noite, tá bom, meu bravo, o meu bravo Victor Tango, chamou cópia para a Serra November Tango Fox. Tango para Serra Nova Tango Fox, 220 aprovado, via Golfo 677 até Raíra, depois Raíra, conforme rota do plano, acordão 17, curva direita na subida da El, transição coral, aciona 5064, controle 119, decimal 35. Bravo com Tango, parte da Bata, tem livre acionamento para o táxi, chama 308-95, altímetro 104, bom voo, Bravo com Tango. Solar Portugal 020, stand ready for push and start. 2-1-2. Push and start, for contact, Portugal 020. Uno, o gol 1868 está livre para o pushback, chama o táxi. Chamada para o táxi, 6-6-8. Solos 36, direita, agilizando com a gentileza, solo 219, boa noite. Direita 219, 224. Solos, salvador, 3600, final visual. 3600, reporte Simbra, contém checado, altímetro 1014. 0-4, reporte Simbra. Isso aí, colega. Plano 098, tem informação Charlie, portão 2, aprovação para o Natal. Tá com 08, nós. Autorizando o pouso, 62, plano 2. Pátio 3, pátio 3, atento ao balizador. Pátio 3, atento, 224. São previstas 62 e a Lima do pátio 3, parceiro 224. Tem, 224. A nave chamou cópia. 0-9-8. 098 Natal, copiou 370? Copia. 098 Natal, 370 aprovado, pouso 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5075, controle 119.35. 1098, aprovado, Natal, 370, pouso 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar. 5075, transponder, 1935, controle 098, chama 2. 1-2, chame pronto, gol 1098. Vai chamar pronto. Solo gol no 1-7-0, no 0-9, puxa acionamento. Aproximação, aguardando... 0. No número 2 no setor, previsando em mais 3 minutos, gol 1-1-7-0. 1-7-0, aguardando então, na frente. 3-8, à direita, solo 1-2-1-9, boa noite. À direita, 2-1-9, uma boa. Boa noite, 6212, livrou. Boa noite, 6212, Alfa. Kilo, pátio 3, prevista 02, Romeu, do pátio 3, atenta ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 02, Romeu, atenta ao balizador, 6212. A 0, livre, pouso, 9014, resultado, 3700. Alfa, quando espera torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-4, bom voo, boa noite, 9-8. Índia Alfa, 2-9-5, quando espera 0-1-4, obrigado. Bom trabalho, bom dia. Vira, 0, solo 4, 1, na direita, 219, solo, boa noite. 219, grau. 68, ali mantém, cabeceiro 1-0. Vira, tec. 14, 3, 6, 0, 0. 6, 0, 0, boa noite, Alfa, Kilo, pátio 3. Pátio 3, prevista 0, 5, Lima, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, corre, a posição, Roberto? 0, 5, Lima. 5-1, graças. 0-0-2-0, aproveitar a T-1-1, India e Alpha. Holding point 1-1-0, contact tower 118.95, ultimate set 1014. Have a good sight in the night. Copy, holding point 1-0 by India Alpha and 1895 and 1014. Montreal 0-2-0. Correct. Salvador, agora nós armas 8, puxa pega, acionamento, portão 2. São dois, aguarde mais 2 minutos para iniciar, Bono 098. Aguardando 098. Sol 6212, informa que está parado paralelo a... através do 2 Romeu, aguardando o balizador. Informa aí, cara, só um minuto. Agradeço, senhor. Posso? Sol 870 pode iniciar o push após a, o tap e a retaguarda? Iniciando o pistão 0, Bono 098.